Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre a esta hora, aqui na SBSR, e começamos com os suecos Emanuel. Estiveram 5 anos parados, até resolverem alugar um estúdio na Toscânia, em Florença. Por lá e durante 2 semanas gravaram o 4º disco de originais, chama-se Hibernation. Lembrar-vos que os Emanuel fazem um pós-rock colorido de pop, aqui e ali com instrumentais ambiente, é o caso de Dvala, um dos temas que constitui Hibernation. Começamos o Entranse de hoje com Emanuel. Boa noite, bem-vindos. Duas no início do Em Transe de hoje, primeiro Dvala por Emmanuel e logo a seguir Shandanan. É o alter ego do lituano Adomas Sinkumas, ele que faz uma espécie de composição entre gravações de campo e sons acústicos e aquáticos, vem tudo em Whispers of the Silent Colors. Ouvimos A Veil of Maya, Majos Skreist, e seguimos para a costa sul da Inglaterra com a banda A Dancing Beggar, EP Ghosts, tema título a seguir no Entrance. Thank you. Já dobrada a primeira meia hora do Em Transe de hoje, lá em cima Dancing Beggar com Ghosts, depois alguém que já foi líder de projetos como Jasper TX, De La Mancha, entre outros, chama-se Dag Rosenqvist. Temos insistido no disco Elephant deste ano, tem por lá uma das nossas faixas preferidas chamada Come Silence, cheia de jazz. Continuamos depois com Christoph Berg, o berlinense que há uns tempos editou Paraphrases, por lá Interlude, uma remistura de House. E continuamos com Christina Van Tzu. Vamos até 2011 e ao seu disco de estreia, um disco gravado de uma forma recatada, com sintetizadores, samples e a própria voz de Christina Van de Su, que depois convocou Mina Choi, da orquestra Magic Magic, para transformar todos estes sons digitais e transportá-los para um ensemble de 7 instrumentistas, de Christina Van de Su e de Number One. Seguimos no Entranse de hoje com 11, 11. Thank you. Foi uma das surpresas deste ano no que à música lusa diz respeito. Chama-se Diamond Gloss, terceiro de originais do lisboeta Gonçalo Pereira. Para a primavera convocou Maria do Mar, uma violinista. Ao vivo prepara-se para apresentar o disco com Vanessa Benito Gonçalves. De primavera passou Movement. E vamos terminar com um longuíssimo tema e inebriante também. Pertence a Asuna, é o alter ego do japonês Naoyuki Arashi. Uma espécie de James Blackshaw de terras nipónicas, junta drones a guitarras. No último Tide Ripples há por lá dois temas, ambos com mais de 20 minutos. Um deles chama-se Midnight Snow, Streetlights, Window of Empty Building. A música de Asuna. Thank you. Altura de terminarmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, um programa que depois de tocar na rádio transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotranse.blogspot.com, onde podem também ler os poemas de Ana Freitas Reis e ver as fotografias de Alípio Padilha. Terminamos com a música Midnight Snow, Streetlights, Window of Empty Building, que pertence à Suna, uma das composições que durou mais de 10 anos a esculpir, porque resulta de um conjunto de colagens de vários sons. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, até à próxima.